Um dia, todas as árvores da floresta decidiram que precisavam de um rei. Uma árvore que governasse sobre todas as outras árvores. Então, as árvores reunidas foram até a oliveira e disseram: Oliveira, reina tu sobre nós. Mas a oliveira disse: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Ou seja, o que eu ganharia em deixar as minhas olivas, o meu azeite, que tanto Deus como os homens gostam, para governar, me dedicar à política? E a oliveira disse: Não, não quero. Então, todas as árvores foram até a figueira e disseram: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu para as árvores: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria governar sobre as árvores? Que eu ganharia com isto? Não, quero o meu fruto e não a política. E as árvores então saíram e foram até a videira e disseram: Videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira disse para as árvores: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria governar sobre as árvores? Não, não deixarei os meus frutos, não deixarei as minhas uvas, nem o meu vinho novo, para governar, para viver na política. Então todas as árvores se retiraram e foram até o espinheiro e disseram: Vem tu, espinheiro, e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se na verdade estou sendo escolhido como rei, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Mas, se não for assim, saia fogo do espinheiro e consuma todas as árvores. E desde então, o espinheiro passou a governar as árvores e não tinha sombra para oferecer, a não ser os espinhos e a aridez e a tirania, porque o espinheiro não tinha frutos para oferecer. Esta história está no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 8, e foi contada 1100 anos antes de Cristo, e retrata muito bem o que acontece no reino dos homens. Em todo ano de eleição, acontece a mesma coisa. Aqueles que poderiam ser bons governantes, ou bons legisladores, bons vereadores, bons homens públicos, dizem: Tenho nojo, não quero, não vou largar os meus frutos para me dedicar à política. Aí então, o espinheiro é convidado e passa a governar sobre as boas árvores. Neste ano, quando você tiver que escolher um governante, pense bem para quem você vai dar o seu voto. Neste ano, quando você tem que escolher uma pessoa para legislar no teu lugar, para trabalhar na Câmara, pense bem para quem você vai dar o seu voto, para que não aconteça que acabe dando o seu voto ao espinheiro e eleja como teu governante uma pessoa que só vai trazer sofrimento para a sua vida e para todas as outras pessoas. A parábola de Deus é muito sábia. A parábola de Jotão falou tudo na hora de escolher escolha certa. Tem aí muitas oliveiras, muitas figueiras e muitas videiras que foram plantadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.